É a primeira vez que ouço um astrólogo dizer isso. Os tempos que se aproximam, os próximos 13 a 14 anos, são tempos de início de mudança, especialmente ao nível de estruturas, não é? Serão. A nível mundial. Serão. Serão, certamente. O que nos pode ajudar também a lidar com esta fase, porque nós sempre distorcemos a informação para se acomodar nos nossos preconceitos prévios e, portanto, para evitar que as pessoas distorçam a informação no sentido ele no fundo quer dizer é que isto vai ser tudo muito mau e tudo muito caótico. Ou então o contrário, isso agora é que vai ser muito bom porque vai tudo mudar para melhor. Exatamente. Para prevenir esses dois extremos, nós precisamos de não optar por extremos, precisamos de encontrar a via do meio, como nos ensinava o Buda. Quer dizer, se eu estico demasiado as cordas de uma viola, elas partem. Se eu não estico o suficiente, elas ficam laças e não tocam. Portanto, onde está a via do meio? Para nos ajudar a compreender esta via do meio, nós podemos recorrer também ao planeta Júpiter. Como eu disse no início da nossa conversa, entra também no signo de Capricórnio. Tem boa fama o planeta Júpiter. Júpiter é considerado na astrologia o grande benéfico. Exatamente. Na Índia, eu estive na Índia este verão, estive lá um mês, e a cultura indiana é incrível, é mágica. E o nome que eles têm para Júpiter é Guru. Que nós atribuímos o sentido de mestre, guru, espiritual. Exatamente. Guru. Uhum. Então, Júpiter é o guru, é um planeta que fala de direção, direcionamento, de proteção, de, como nós dizemos, conhece a lei e seu livro. O Júpiter ajuda a orientar-nos na vida e, portanto, quando nós vivemos alinhados com estes princípios, com esta expansão, com o guru, quando nós vivemos alinhados com o guru, ele traz-nos recompensas. Então quero dizer que a mudança... E Júpiter, queria eu dizer, desculpa Aurélio, eu não quero falar por cima de si, mas Júpiter entra também, como eu dizia no início da nossa emissão, entra também no signo de Capricórnio. E isto vai ajudar cada um de nós a descobrir e a conquistar a capacidade de ter uma nova estrutura pessoal na sua vida. Porque quando Júpiter entra em Capricórnio, nós podemos encontrar um ligeiro alívio em termos de trabalho. Provavelmente vai ser um ano em que o mercado profissional vai ter mais dinamismo. Para o ano. Porque estas mudanças vão começar por fazer mexer os assets, os talentos nas profissões. E a passagem de Júpiter por Capricórnio também vai permitir a muitas pessoas encontrarem uma forma de servirem, de trabalharem, de se realizarem socioprofissionalmente. Seja... E isto vai ser especialmente verdade para todas as pessoas que tenham energias nos seus mapas, nos seus horóscopos, que tenham energias nos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. Eu não estou a fazer uma previsão para os signos, entendam isto. Eu estou a dizer que, como Capricórnio é um signo de Terra, o signo de Capricórnio vai beneficiar diretamente desta influência, vamos dizer assim, de Júpiter em Capricórnio, e os outros dois signos de Terra, que são Touro e Virgem. Touro vai ter mais oportunidade de ganhar dinheiro e Virgem vai ter mais oportunidades de ser serviço e de trabalhar e ser útil e de se aperfeiçoar. E os capricornianos podem esperar maior reconhecimento e maiores oportunidades de avanço nas suas vidas pessoais em termos profissionais se estiverem a fazer aquilo que corresponde à sua verdade interior, à verdade do seu coração, e não a trabalhar em coisas redutoras apenas por uma necessidade de segurança. A vida não permite que nós sejamos coniventes com o medo. Portanto, deixe-me só meter aqui um pouquinho de política. José Sócrates pode ter uma ajudinha de Júpiter para o ano no que toca aos números do emprego? Sim, seria excelente que, à semelhança de outros países e de outros governantes, os nossos governantes também pudessem olhar para as suas decisões desde uma perspectiva energética e de consciência e não apenas economicista ou performativa, quero eu dizer. E isto significa que, como sei que o engenheiro José Sócrates tem várias energias em Virgem, no signo de Virgem, porque já tive a oportunidade de interpretar o tema astrológico dele numa aula que dei, e eu me recordo deste tanto, provavelmente ele vai sentir que os seus esforços e o seu trabalho pode ser aliviado, a sua carga um bocadinho alijada e o seu trabalho um pouco mais reconhecido durante esta passagem de Júpiter em Capricórnio. Ele vai ter eleições, vale a pena lembrar que ele tem eleições daqui a um ano e meio, coisa mais, coisa menos coisa. Sim. Agora, é muito interessante, quando nós olhamos para o tema astrológico, com que o Fernando Pessoa, que era um grande, grande astrólogo, e que assinava sob o pseudónimo, o heterónimo de Rafael Baldaia, todos os escritos de Rafael Baldaia, muitos deles não publicados, por publicar, portanto, do Fernando Pessoa, trabalhavam com um tema astrológico de Portugal que foi erigido, ou seja, calculado para o dia 8 de março de 1143, para o meio-dia em Guimarães. É este período, é esta data que está associado ao nascimento de Portugal. Qual é o dia? 8 de março de 1143. Somos peixes. Exatamente. Somos peixes com ascendente caranguejo. Uhum. E eu tenho esta teoria sobre o país, se me permitem. Eu tenho esta teoria sobre o país Portugal. Nós somos coletivamente portadores da responsabilidade de sermos o hospital espiritual do mundo. Por isso é que somos tão tristes. Somos tristes, somos místicos, somos fadistas, somos sofredores, somos nostálgicos. É essa a ideia que eu tenho dos peixes. Mas isso é peixe. Sim. E peixes descreve, sim, desde a taxa de toxicodependentes e alcoólicos, até à taxa de buscadores espirituais, até à taxa de pessoas que tomam antidepressivos e ansiolíticos também. Sim. E ao mesmo tempo um povo tão místico, com tantas memórias de religiosidade, um povo tão, que já foi mais naturalmente, mas tão beato e tão crente e tão católico, e ao mesmo tempo tão sábio. Claro que nós temos esta missão. Uhum. O Fernando Pessoa falava do Quinto Império, o Hospital Espiritual. O Fernando Pessoa falava do Quinto Império. Magnífica essa! O Agostinho da Silva falava do Quinto Império. O Fernando Pessoa dizia, Senhor, falta-se cumprir Portugal. Só que o Quinto Império é o Império das Almas. Uhum. Não é o Império no Brasil, é o Império das Almas, é o Império Espiritual. E nós vamos encontrar, mais tarde ou mais cedo, porque todos estamos condenados a fazê-lo, a nossa missão coletiva, que é de sermos mestres e curadores espirituais. Porque não há nada, qualquer economista... É esse o nosso papel um pouco no mundo também? É aquilo que eu acredito, e este é o meu preconceito, é aquilo que eu acredito que é a missão de Portugal no mundo. Muito bem. É trazer uma redenção mística e espiritual a todos os povos deste planeta. Falar com o Nuno Michaels é ter este problema. O tempo esgota-se a uma velocidade. Já são 10 para as 4. Vamos ter alguns minutinhos depois, um pequeno intervalo, para fazermos as alegações finais. Portanto, okay, Nuno... alegações finais. Alegações finais. I rest my case. Voltamos a seguir. Exatamente. Dias incríveis do El Corte Inglês. Até 18 de novembro, não perca os dias de preços incríveis. Para o homem, calças Sport, um par 48 euros, dois 80 euros. Dias incríveis, só no El Corte Inglês. Escolhidos a dedo, entre o meio-dia e as 5 da tarde, no Rádio Clube. É verdade. Voltamos então à conversa com o Nuno Michaels, aqui nesta hora dos Escolhidos a Dedo, para os minutos finais, Nuno. Ok, é muito ingrato, é um prazer imenso falar com vocês, mas... Podemos marcar outra conversa para então, ir mais devagarinho por estes temas. Sim, porque isto é virtualmente infinito, é como, mais do que como as cerejas, são as cerejas cósmicas. Uhum. Bom, então, como alegação final, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Então, eu estava a falar do tema astrológico de Portugal, não era gratuito eu estar a falar do tema astrológico de Portugal, para dizer que... Eu estive a fazer um estudo, porque quando aceitei o vosso genial e amável convite para vir partilhar convosco e com os nossos ouvintes sobre este ano 2008 e o que podemos esperar, eu dei uma olhada no tema astrológico de Portugal para compreender quais eram as principais influências planetárias e como é que elas se refletiriam no nosso mapa. Bom, eu vejo algo muito, muito interessante. O tema astrológico de Portugal, que foi calculado pelo Fernando Pessoa, este de que estamos a falar, isto é apenas uma hipótese operativa, eu tenho constatado que este tema astrológico reage muito aos trânsitos dos planetas por um determinado grau do signo de peixes, que é o grau 21 do signo de peixes. Quando Júpiter passou no signo de peixes a última vez, passou neste signo a última vez, nós tivemos a Expo. Foi no ano 98. 12 anos antes disso, que é o ciclo de Júpiter, são 12 anos, como eu disse no início do programa, 12 anos estamos em... 86. Entrada na União Europeia. Na CIE, antes disso, estamos 12 anos antes de 86, estamos em... 74, 25 de Abril. Antes disso, estamos 12 anos antes de 62, será? Não, 62. As ex-colónias. O início da guerra. O início da guerra. Exatamente. Então, o que nós temos é um ponto no mapa de Portugal que é extremamente sensível aos trânsitos e às influências, vamos, eu digo influências só para facilitar, às passagens dos planetas neste grau. E eu vejo que o planeta Urano vai estar muito ativo no mapa de Portugal. O Urano vai entrar neste grau 21 de peixes, que é o grau sensível do mapa de Portugal, em abril deste ano, com três passagens este muito 2008. Fortes. Sim, com três passagens muito fortes, que são abril... deste ano, são final de agosto deste ano e depois fevereiro do ano que vem. E isto significa que Portugal vai estar a ter muitas transformações, essencialmente nas suas relações internacionais e com outros países. Eu penso que as questões da União Europeia, eu penso que políticas externas vão ser temas quentes ao longo deste ano, com períodos fortes em fevereiro, maio, julho. Bom, eu poderia continuar por aqui fora. O que eu quero dizer é que podemos esperar este ano grandes transformações ao nível das relações internacionais, e eu estou quase certo, nós depois podemos fazer uma anamnese no ano que vem, do que foram os temas mais quentes em termos de governação. Vai ser um tema, porque estamos a falar do mapa de Portugal na casa da carreira. Sem querer ser muito específico, há possibilidade, uma possibilidade forte, de termos novo governo com as eleições de 2009? É quase certo, se não antes. É quase certo, senão antes. Eu penso que Portugal entrará num novo ciclo. Eu não sei para quando estão marcadas as eleições, para abril, em abril de 2009, ao início do novo ciclo. Mas é por aí. Não sei exatamente o mesmo, sei que é um ano e meio a partir de agora. Portanto, meio de 2009? Menos de meio, no primeiro trimestre. Eu penso que abril de 2009 pode ser o período em que Portugal entra num novo ciclo. Mas penso que podemos esperar, até a partir deste abril, como vos digo, bastantes temas quentes a surgirem na agenda nacional, a partir de abril especificamente, com fevereiro, repito, fevereiro, maio e julho como meses tensos, mas depois cá estaremos, o tempo estará para nos demonstrar muito bem, a natureza das nossas expectativas. Pelo menos vamos ficar com toda a atenção à política portuguesa, até para perceber se vamos ter um governo antes do tempo, antes de chegar ao fim da legislatura, não é? Ou se vem aí o final da legislatura com eleições e novidades. Quero só 15 segundos para dizer isto, porque seria muito interessante, porque eu não sei, eu não acompanho a política nacional, nem acompanho muito a história do país, mas seria muito interessante um trabalho colaborativo entre um astrólogo e um historiador ou um comentador político que esteja atento às evoluções, para cruzarmos informação e assim tirarmos informação que possa realmente ser útil para prever ciclos futuros. Mas nós aqui retivemos bem o que disse, e provavelmente numa próxima conversa podemos depois olhar para o que passou e comparar. Avizinham-se mudanças. Sem dúvida. Essa é a natureza da vida. Astrólogo, muito obrigado por ter vindo, Nuno Michael. O prazer é meu. Um dia deste vamos voltar a falar. Okay. Até porque há aqui muita coisa para esmiuçar. É verdade. Obrigada, Nuno. Até à próxima. Muito bom, obrigado eu. Daqui a pouco às 4 vamos ter as notícias. Microfone. É a primeira vez que ouço um astrólogo dizer isso.